A partir de agora, o ouvinte manda na programação. Programe-se. Aqui você programa a sequência e ouve suas quatro músicas preferidas. Está no ar, Programe-se, com o Eronildo Tex. Oi, tudo bem? Lembrei aqui do amigo meu, acho que vocês vão pensar que não, né? Mas é meu amigão, o grande, vou falar aqui o nome dele, ó. Ele faz parte de uma banda de forró famosíssima, Gatinha Manhosa. Deu pra sacar quem é? Grande Edson Lima. Qualquer dia desse eu ponho a vinhetinha pra você falar: oi, eu tô ligado aqui no programa do Eronildo Tex. Vamos lá então, galera, estamos chegando com tudo pra mais uma super jornada bem gostosona, bem animada, bem pra cima, com a turma bem legal, a turma que acompanha a gente todos os dias aqui na sua rádio, na rádio que completa você e, claro, você que tá curtindo a gente através desta super frequência, desta rádio que é show de bola. Vou dar uma alusão pra toda a rapaziada que tá curtindo a gente em Munhoz Júnior, tem o Aurisson Miranda e tem também a Nalva e tem também, claro, a turma do Pico do Jaraguá e a galera de Carapicuíba, São Paulo. Vamos nós então, hoje é sexta-feira, parabéns aí pra quem faz aniversário hoje, saúde e paz! Pra começar legal, vou mandar aqui pra Debinha Veiga e também para a Márcia Rocha e, claro, Eli, em Limeira. Alô, Eli, tá chegando aí pra você. Maria Cecília Rodolfo, Espalha Amor, tem Sorriso Maroto, Guerra Fria, tem Marcos e Belucci, Mentirosa, tem Valesca Popozuna, beijinho no ombro, hein? Vamos curtir então, tá começando agora o nosso... Aqui o programador é você. Programe-se. Coloca o mundo no mudo, escute o seu coração, que ele vai te guiar. Abra seus braços e deixa o amor te levar. Felicidade no fundo é só uma reação, e você vai perceber, tudo que você pensar vai voltar pra você. Leve contigo o amor por onde você for. Então viva o amor, celebre o amor, espalhe amor por onde você for. Oh,

desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo no dia do seu casamento. Na igreja eu vou entrar correndo. Que se explode os convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Que se explode os convidados, essas flores, esses vasos. Essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olha pro seu dedo agora. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Yeah, yeah. E aí, curtiu Maiara e Maraísa? Claro que curtiu, é aqui, é só aqui no nosso Programe-se, que volta já, já. Programe-se, programe-se. Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. E por aqui o sucesso não pode parar. A gente continua trazendo uma pancada de música pra você que acompanha a gente todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. É, de segunda a sexta a gente faz companhia pra você com música, bate-papo, a galera mais esperta do planeta ligada via internet. Vamos mandar mais alô então pra rapaziada que tá ligado com a gente via Facebook, Enoque Bonfim Ferreira. Tem também a Patrícia Inácio. Mandar um alusão pra o Fael Abano, Albano, grande Fael Albano, né? O Fael Albano que é DJ, que arrebenta aí nas picapes. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alusão pra Rosana Almeida, tá curtindo o nosso som. Agora sim, tem música boa chegando, tem Daniel e Thalia, tem o som do Cristiano Araújo e muito mais só pra você ligadinho aqui no nosso Super Programe-se. É show de bola! Programe-se! Programe-se! Envie sua playlist na página do Facebook, facebook.com/programe-se no ar, ou mande e-mail para programeasua@hotmail.com. Acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento, e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Estou apaixonada e só penso em você todo instante. Ser o pão que te alimenta,